sinistro. Vejo a nave decolar lá no espaço sideral. Rubi o poderoso, totalmente digital. DJ Wesley copiloto, toca as balas, manda ver. O som fantástico do estado conquistou nosso Brasil. Viaja o som da nave, esse som é nota mil. Rubi o poderoso, a nave do Pará. Com os melhores DJs, só as melhores vão tocar. Rubi o poderoso, bate forte com você. DJ Wesley no comando, Juma mandando ver. É. Banda Tecno Power. Banda Os Brothers. Rubi é poderoso, todo mundo sabe disso. É por isso que eu não canso, cada vez mais eu repito. Vejo a nave decolar lá no espaço sideral. Rubi é poderoso, totalmente digital. DJ Wesley copiloto, toca as balas, manda ver. O som fantástico do estado conquistou nosso Brasil. Viaja o som da nave, esse som é nota mil. Rubi o poderoso, a nave do Pará. Com os melhores DJs, só as melhores vão tocar. Rubi o poderoso, bate forte com você. DJ Wesley no comando, Juma mandando ver. É.